está presente para tomar flor de pitch? Controle o Webjet 6720, pode tomar flor de pitch? Vou na Prod Anto, da presente após posição e pitch, descendo para nível 060. Anto e pitch 060, 6720. Controle Salvador 35488, estava aguardo do Sierra Vitor 362. 35488, inicie espera sobre Sierra Vitor 362, nível 040. Ok, espera no Sierra Vitor 362, descendo para o 40040, 35488. Alfalfa Delta Guardia. 07, informe, arremeterá em frente à direita ou à esquerda? Em frente, se autorizado. Ciente, em frente, está autorizado. Algum problema de aeronave para aproximar sua retaguarda para a final do RNAV? A retaguarda não tem problema, não. Ciente. Seguinte 5488, velocidade? 2409, 5488. Gente, reduza para 170 nós, desconsidere e espera. Aproximação RNAV autorizada. Reduza 170 nós, altímetro 1012. E vai passando 363. Para o 363, reduzindo para 170-35488. Controle Salvador, muito boa tarde. Passarela 2231 de coluna. Se escuta, perfil da Goleval. Guarde. G07, próxima passagem será também número 3? Negativo, a próxima passagem agora vai ser do outro lado, vai ser na cabeceira, para a cabeceira 10, ok? As aproximações agora vão ser a partir da cabeceira 10. Vai ser padrão 3, sim. Ok, ciente. Então, 8002, controle. Confirme, RNAV? Positivo, RNAV. Ok, na chegada até IPIT, após IPIT, Serra Vitor 363. Ok, IPIT após 363, obrigado. 5488, reduza 170 nós. Reduzindo 170 nós, 5488. Alfa, Alfa Delta, prossiga. Ciente, Alfa, Alfa Delta, pro da rotatória, eles para 1500, vai. Gente, passarela 2231, no contato radar, suba ao nível 240, saída Gole, transição Val. Cliente Gole Val, acendendo sem restrições 240, solicita quando possível direto destino. Passarela 2231, cliente Gole Vatap, saída. Gole Vatap, 2231. Controle, Juliette Bravo Delta. Passarela 2231, está autorizado para direto do destino. Cliente autorizado direto destino 2231. Muito obrigado, senhorita. Controle, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, livre frequência para coordenação. Juliette, nosso cristalino de ascender para nível 050 até o fundo da Bahia, radial 300 aproximadamente. O JV07 está arremetendo com curva pela esquerda para novo padrão quando autorizado. Cliente, JV07, suba e mantenha 2 mil pés. 07. Controle, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, livre ascensão nível 055, mantenha-se em condições visuais. Ascensão 055, Bravo Delta. Passou o 363-35488. 35488, complete RNAV, torre 198, decimal 95. 198-95-5488. Thank you. Salvador, boa tarde, na 310 cruzando 1-550, informação Bravo. Aguarde. DM07, está, suba, mantenha 2000 pés, direito, sob vetoração, direita, proa 270. Controle. Diga, controle. Sub, mantenha 2000 pés, sob vetoração, curva direita, proa 275, GV07. Direita, 275. A 4, passarei 2231. Muito obrigado, boa tarde. 190, essa é a identificação, chegada a cara e desce e mantém nível 040. 40, solicita R9, 3 tomada. Sente, aguarde autorização para o R9. 3 tomada. Noite 002. Mantenha trajetória. Desce e mantenha 2500 pés. Controle de Salvador, GV07. GV07, prossiga. É algum problema da gente manter 1.700 pés? Não, pode manter 1.700. Então, 8002, inicie redução, 1809. Iniciando, 8002. Foi 320, data web 6720. Estamos mantendo 170 nós, 6720. Ciente, web 6720. Web 6720, está autorizado 3000 pés, ajuste no 012. 3000 pés no 012. Sua. Boa tarde, tá o trip 5488, táxi via Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, 5488. Tá 3567, pronto, cópia. Confirme, aeronave. Está autorizado para Brasília no voo 360 via Upzulu no 7, decolando da pista 28 com curva esquerda após a decolagem, na saída Gole, após Eval, após o Fito, transponder 5437 e a frequência do controle 119 decimal 35. Afirmativo, copiado, Salvador, Brasília, nível 360 conforme Upzulu 17, decolada 28, primeira curva esquerda, perfil Gole, Eval, o Fito. 5437 é o transponder, controle em 199 decimal 35, TAN 3567. Correto, TAN 3567, o ajuste é 1012, chame pronto, pushback acionamento. 1012 no finger 06, quando pronto, informa para push acionamento, TAN 3567. TAN 175, are ready to copy? Affirmative, go ahead. TAN 175, approve it to Guarulhos, track level 360. Via Upper Whisk 50 and departure runway 28, and after departure left turn and Gully, after Gonza, and after position Eudes and square Fox 5431 and control departure frequency 119.35. Cleaner to Guarulhos, flight level 360 via upper risk 50. Taking off from 828, left turn, Ongoli, Gonza, Dilt, it's called 4531 and departure control 119.35, 31.75. Okay, this is called 5431. 5431. 5431. Correct, it's 3175 and the altimeter side 1012 and the report res for startup and push gate 03. 75. Back on course, Avianca 6321. WebJet 6720 pode executar espera em Sintuzan devido à formação em cima de Equipite. Confirme. É o Web6720 pode executar em vez da espera em Equipite, fazer em Usan. Negativo, Web6720 inicia espera sua posição em Equipite. Eu não tenho condição não, porque tem uma formação bem em cima. Podemos executar então pela direita? 5422, o código controle em 1935, Gol 1399. Correto, Gol 1399, no gate 01, não chame pronto para o pushback acionamento. O ajuste é 1012. Vai chamar, obrigado. Decimal 95. Controle Web 6720. Web 6720, prossiga. 6720 está na posição IP. Iniciou uma curva à direita, sem condições de curvar à esquerda. O Web 6720 é o controle. O Web 6720 vai realizar órbita na posição IP ou órbita em USAN? Confira. Aonde vocês quiserem. Mandou IP, eu comecei uma curva para a direita, já que a órbita é pela esquerda. Eu informei que tem uma formação muito pesada aqui sobre IP e está efetuando curva pela direita, só isso. Recente, o GV07.2? Prossiga. Autorizado passagem. Confirme. Autorizado padrão 3 para pista 1-0. Ok, vai se reposicionar, tá 20 milhas afastado. Ok, já vai iniciar? Ok, eu tenho que ainda me deslocar, tem 20 milhas ainda de deslocamento para iniciar a passagem. Tempo estimado. Tempo do deslocamento aí, senhora. Acredito que mais uns 5 a 8 minutos. Ok, excelente. Web 6720, tem você completar a curva à direita e interceptar a final do procedimento VOR Delta Mike Echo? Afirmativo. Ok, curvando à direita, desça para 2000, autorizado final VOR DME, vou dar presente para o Alama. Para o Alama, final VOR DME, pista 286720. Lança 3190, controle indicado. Ah, 110, 3190, 100 sangue. Excelente, o gol no 612, reduza para 220. Tá, 220. Controle, o Gillette Bravo Delta para o regresso. Gillette Bravo Delta para regresso, confirma? Afirmativo, gostaria de ingressar no corredor forte para a Zona 7. Excelente, ingresso no corredor forte, descendo para 1510, Gillette Bravo Delta. Bravo Delta. Bianca 6321, contact Recife 128.8, 126.4. Bianca 6321, contact Recife Center 128.8, turn 126.4. Bianca 6321 on 128.8 or 126.4. Good day. Permarive. Paulo Salvador, boa tarde, então 8002. Na 8002, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, gate 1111. Alfa Juliette, 1111. Nave ou VORD 628, gol no 612. R nave 628, está autorizado. Passa espera sobre Serra Vitor 362, nível 050, gol no 612. Espera, Serra Vitor 362, 050. Está presente, voe na Pro Serra Vitor 362, gol no 612. Boa na Pro do Serra Vitor 362 e estoura a espera. Aeronave, prestes a iniciar a aproximação final no momento 10 milhas da cabeceira. É, confirme agora o seu estimado para iniciar a passagem aí do padrão 3 para a pista 1-0. Pode aguardar a aproximação da aeronave e após efetua a aproximação. Ok, sim. Controle, voo 755, decolou passando 1900 para 030. Voo 755, mantenha pro até 3000 pés. Contato radar, suba ao nível 360, saída agora e transformação. Mantenha pro até 3000, após 360, Goleval, o gol 755. Confirmar, controle. É, a pista em uso é a 28, confirme. Afirmativo, pista 28 em uso. Recente. A aproximação padrão 3 agora do GV07 é também para a pista 28, ok? Sente, GV07. Confirme, o senhor ia aproximar para a pista 1-0? É, na verdade, nós perdemos a passagem anterior porque foi desligado o localizador quando da nossa aproximação. Aí vamos ter que fazer de novo para gravar de novo. Ah, sente. Ok. Aqui. Temos, está congestionada aqui a terminal. Aguarde para acionar, será o número 1. E tem alguma previsão, por gentileza? Ativo, gol no 399, ainda não temos previsão. Estamos aguardando a liberação do controle em Salvador. Obrigado, na sua escuta. GV07 já está autorizado passagem. Sim, enter. Delta vai cruzar 2000 para 1500, 4 minutos para campo. Papa Delta. Reporte visual com campo para transferência de comunicações. Papa Delta, torre visual com campo. Torre 198, decimal 95, Alfa Alfa Delta. 1895, obrigado pela coordenação e até amanhã. O Gol 1612, vai iniciar a órbita aqui sobre o Sierra Vita 362, com curva pela direita, ok? Gol 1612. Inferno 264. 288-264 no 755. Muito boa tarde, WebJet 672, ali no nosso escudo. Alfa Vitor Juliette, confirme código acionado. Na posição de 12 horas, 1.5 milhas, não chamou o controle. Está mantendo também 1.500 pés, informe visual com tráfego, ingresse no corredor Veracruz. Está ingressando no corredor Veracruz, tem atenção para 1.500 pés, negativo visual com tráfego. Sim, Juliette Bravo Delta está na proa de parede. Gente, Juliette Bravo Delta, ingresse no corredor Interlagos. Mantenha 2.000 pés. Guarde para a descida. Mantenha 2.000 no corredor Interlagos, Juliette Bravo Delta. E para regresso para Salvador, 1.500 pés com proa de parede. Salvador, boa tarde. Igual no 601, vai atingir nível 150, está ciente da Bravo. 601, aguarde. Confirma a aeronave acionada 0120. É o Bravo SP Foxtrot, acionado 0120, 1.500 pés na proa de Paripe. Sente, Bravo SP Foxtrot. Ingresso no corredor Vera Cruz, mantém 1.500 pés e reporte através de Paripe. Quem é que reportará através de Paripe, Foxtrot? Tramo vento de cauda. Número 9? Web 6720. Gente, Web 6720, graças a informação. Já fez uma, mais uma? Afirmativo, 3190. 3190. Controle, gol 1925. Gol 1925, contato radar. Mantenha a proa até 3.000, após estar autorizado subida ao nível 400, saída gole e transição eval. Gente, mantendo a proa até 3.000, depois gole zon. A proa gole depois de 3.000? Afirmativo. Gente. Controle, gol 601, boa tarde. Gol 601, aciona identificação, chegada e pit, desça e mantenha nível 060, foi na proa adianto. Manto na proa. Na chegada de pit descendo 60, vamos no 601. 609. Autorizado, arremete em frente. 7G07. Bravo Delta, tá passando através de Paris, pelo menos para mil, pés. Controle, o Juliette Bravo Delta, passando através de Paris. Patango de Juliette Bravo Delta, desça para 1.500 pés, se informe visual com campo. Para 1.500 pés, nós aparelhamos, então, já está o visual com campo de presente, para lá para a rotatória. Toda rotatória, Juliette Bravo Delta. Entra. 190, autorizado, RNAV, informe iniciando a aproximação. Autorizado, confirme proje 3, serviço 363. Com curva pela esquerda, positivo, autorizado. Autorizado 63, curva esquerda, tá 3190. Firmo, desça 2.500, milhas, você quer dizer no altímetro? 2.500, 1.300, 3.190. 7, o próximo padrão será qual? O próximo padrão vai ser o padrão 3, para a cabeceirona 0, a partir do Índia Serra. Ok, ciente. Arremetendo em frente, aguarde orientação. 07. Capitão Juliette, Bravo Delta, informo, existe aeronave sobre a rotatória, mantendo 1.000 pés, fazendo espera. Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta. Sete, Gemini, que abre. Todo mundo, sete. Sete, agora. Despede. Sete. Bravo X-ray Fox, aguarde espera sobre Paripe. Gente, o Bravo X-ray Fox traz a fazer espera sobre Paripe, poderia confirmar o tempo estimado de espera? Aguarde, Bravo X-ray Fox. A sua escuta, senhor, estamos observando a aeronave à nossa direita, estamos na proa da rotatória e vamos também iniciar a espera com curva pela esquerda, mantendo 1.500, ok? Vou no 612, ponto gol. Prossiga, senhor. Já apresenta a condição de curvar à esquerda. Voar Serra Vitor 363. Ah, afirmativo. Ok. 2.500 pés, altímetro 1.003, curvando à esquerda, Serra Vitor 363 para a final do RNAV. Reduza para 1.709. Irá iniciar a redução, curva à esquerda na proa do Serra Vitor 363. É, confirme descer para quanto? 2.500, 1.013 no altímetro. 2.500, 1.013, obrigado. Capitão Alfa Vitor Juliette, suba para 2.000 pés, faça espera sobre Paripe. Alfa Vitor Juliette. Gente, acessão para 2.000 pés, espera sobre Paripe. 1.46 no POB, 4.30, alterna com 5. De graça, táxi via Índia, Alfa e próxima Golfo chama Torre em 1.18.95. Ajuste 1.0.1.2, corrigindo 1.0.3 nesse momento. E chama a Torre quando pronto no táxi via Golfo. Tem um bom voo, boa noite. Índia, Alfa na Golfo, antes da Golfo via Torre. O voo 1.399. Ligou 399, frequência da Torre em 1.18.95. Caso não consiga contato, chame em 118.6. 18.6 alternado, obrigado. Boa noite. Frente está subindo para 1.700 pés. Sempre, senhora. Então, Mike Charlie, direto farol da Barra, G07, tem condições? Afirmativo, tá aprovando o farol da Barra agora. Ok, sim. Controle Bravo X-ray Fox. 925, Recife, 1288, alterno 264. 288, 264, boa tarde, 925. Passou Serra Vista 363, está 3190. 3190, chame Torre, 1.8.95. 295. Controle Bravo X-ray Fox. Bravo X-ray Fox, prossiga. Solicito ascensão para 2.000 pés e espera sobre a rotatória, se possível. Falhas 18.6, 1.0.13 é o ajuste, está 3567.